machucar de novo, não quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Musicão, hein? Você curtiu com a gente aí, Amado Batista, Se Não For Por Amor, Zé Vaqueiro Coladinho, Gustavo Lima termina comigo antes, Vini Bisoli, Cativeiro, comecei com a Michelle Andrade, Pergunta Que Não Quer Calar. Pois é, né? Felizmente foi confirmado aí o suicídio de um jovem aqui no centro da cidade, né? Meu Deus do céu, né? Coisa triste, garoto, né? Garoto, ele que estava trabalhando na Aris Moto aqui de Campos Sagres, né? Jovem mesmo, jovem. E, né? Sentimento aí a toda a família. A gente sabe o que passa na cabeça desse jovem, né? A gente sabe o que é que ele está pensando, o que é que passa na cabeça. Porque apenas um garoto, né? Lamentável, a gente fica muito triste, né? Esse acontecimento. 16 horas, mais 25 minutos aqui na cidade. Rádio Cidade, credibilidade com o ouvinte. Campos Sales e região. Vem aí, Festival de Prêmios de Campos Sales. É nesse dia 11 de dezembro, a partir das 15h, na Praça da Matriz. E atenção para os prêmios. Primeiro prêmio, uma Honda Pop 0 km. Segundo prêmio, uma Honda Pop 0 km. Terceiro prêmio, uma Honda Pop 0 km. Quarto prêmio, uma Honda Biz 0 km. Quinto...